mostra o sinal. A nossa bandeira é nacional. Segue marcha bonita, mostra o sinal. A nossa bandeira é nacional. Eu vou pra Luanda buscar miçanga pra Saramuna. Eu vou pra Luanda buscar miçanga pra Saramuna. Segue marcha bonita, mostra o sinal. A nossa bandeira é nacional. Segue marcha bonita, mostra o sinal. A nossa